Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindos ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Flávio Breiner é também professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Luana Simões, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada hoje com o professor Flávio. Olá, professor, sobre o que vamos conversar hoje? Oi, Luana, tudo bem? Os ouvintes, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Hoje, Luana, nós vamos conversar com o produtor, economista, administrador, professor e pesquisador Alfredo Bertini, que entre muitas outras tarefas públicas que exerceu, ele foi também o secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento do Ministério da Educação, e que trabalha, sobretudo, e é também o gestor e produtor do Cine Pernambuco, e com quem nós vamos conversar hoje exatamente sobre promoção, investimento e sustentabilidade do setor cultural. Seja muito bem-vindo, Alfredo Bertini, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a Rádio Paulo Freire Universitária. Bom dia, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com Luana e certamente com todos que produzem e participam do programa do núcleo da Universidade Federal de Pernambuco. Paula, que está aí também nos acompanhando. Enfim, quando eu aceito sempre algum tipo de convite que emana da Universidade Federal de Pernambuco, como é o caso, aqui representada por você, eu me sinto muito feliz, porque fui da casa por muito tempo. Fui estudante, fui técnico e fui professor da universidade. Então, exerci as três funções nesse ambiente que foi minha vida, foi minha escola por muito tempo. Então, é sempre uma honra participar de algo que esteja relacionado ao nome da Universidade Federal de Pernambuco. Me orgulha muito ter essa marca do meu lado na minha vida. Mas eu estou às ordens para ouvi-los, nos questionamentos e, na medida do possível, respondê-los à altura. Alfredo, a gente está vivendo um momento extremamente delicado em relação ao apoio, investimento e a sustentação financeira, sobretudo institucional, da cultura por esse governo federal que está hoje instalado no Brasil há 3 anos. E há 3 anos que a cultura sofre ataques inomináveis, historicamente não conhecidos aqui nesse país. E que eu gostaria de saber de você, que é um promotor cultural e que esteve à frente das políticas culturais federais, como é que você está vendo essa relação entre a ausência de incentivo cultural, os ataques institucionais e as ameaças que isso representam para a democracia? Nesta pergunta, a minha resposta, ela se inclui, vamos chamar assim, num 3 em 1. Porque eu poderia estar respondendo separadamente como cidadão comum e como uma pessoa que gosta de cultura, poderia estar respondendo como produtor cultural, que há 25 anos de realizações, se a gente for somar aí o tempo de pré-produção, são mais 2, 3 anos, portanto, quase 30 anos na capacidade, no exercício de buscar alguma coisa relacionada à produção cultural que pudesse trazer alguma contribuição, que é o caso do CinePE, a gente pode detalhar isso depois, e também na condição de quem esteve do outro lado da história, como gestor de política, de políticas culturais. E a gente, nesse momento, numa situação que eu considero que talvez seja a maior crise da história da cultura no país, a gente se coloca numa única missão, e no meu caso em particular, num único ser, para evidentemente reagir de uma maneira absolutamente contrária a tudo que tem acontecido, que leva-nos até o espanto, porque são coisas tão banais, assim, do ponto de vista de opiniões, de comportamentos, que não se imaginava que em pleno século XXI, já na segunda década desse século, a gente pudesse estar vivendo ou revivendo certas situações, É preocupante em vários setores quando a gente observa, por exemplo, por um lado, a área do audiovisual que nos atinge diretamente, né, semi-paralisada, eu digo semi porque o que está funcionando não depende de política pública, o trabalho que tem sido feito por alguns produtores que tiveram capacidade de ir ao mercado e negociar com o chamado novo setor, que é o streaming, né, que é a venda de séries de produtos, né, com esse perfil seriado. E isso é um momento difícil do ponto de vista de política pública, porque não há financiamento em função da paralisação do fundo setorial, basicamente. O pouco que se fez ao longo desse tempo, e sobretudo também afetado pela pandemia, diga-se de passagem, se fez muito com políticas estaduais e até municipais, com programas de fomento nessa direção. E também eu tenho que olhar pelo outro prisma, né, de todos os outros setores que estão em absoluta dificuldade com a questão do incentivo federal, né, a antiga Lei Rouanet. Para mim ainda é a Lei Rouanet, mas a denominação que se quer que se ponha agora, para evitar o nome, né, de quem chancelou a legislação, é de que seja a Lei de Incentivo Federal. Ou Lei de Incentivo Federal ou Lei Rouanet, o que importa é que, na essência, ela tem sido extremamente inacessível. Né, se já tinha problemas, ela se tornou mais problemática ainda em função, né, de princípios que a gente não esperava que acontecessem. Por exemplo, né, o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, que era o órgão máximo que fazia com que os projetos fossem selecionados dentro de uma perspectiva democrática, uma vez que você, na composição do conselho, tinha representantes de várias áreas, esse conselho hoje não existe. As decisões passam de forma monocrática, né, pela Secretaria de Incentivo Federal à Cultura, né, e infelizmente conduzida por pessoas que não conhecem o setor. Né. Só para fechar, portanto, a tua pergunta, eu digo, usando essa questão da inexperiência, da falta de conhecimento das pessoas que estão à frente, o exemplo maior é exatamente a última instrução normativa, né, que impôs limites, né, para operar, do tipo máximo de cachê a ser pago R$3.000, né, o que é um absurdo, máximo de aluguel para um espaço tipo um teatro, 10 mil, né, e questões relacionadas, inclusive, a uma coisa fundamental, que é você que tem um esforço tão grande de mobilizar um patrocínio, e quando você cativa o patrocínio, aí vem a instrução normativa agora e castra a oportunidade de você manter o seu patrocinador de anos, porque 2 anos é o limite. Ou seja, é uma coisa contraditória. Pessoas que se dizem liberais e atuam de forma, né, autocrática, né, discricionárias, estabelecendo limites absurdos, um profundo desconhecimento do mercado. Ora, R$10.000 pode ser até o valor de uma diária de um teatro para um espetáculo como revista. Né? Então, um absurdo absolutamente incompreensível, né, porque há absurdos até compreensíveis, né, dentro da lógica de quem defende o absurdo, mas esse não tem o menor sentido. É uma coisa que caracteriza muito, muito claramente para mim, Flávio, uma raiva, né, uma falta de simpatia, uma falta de vontade de fazer com que a cultura se desenvolva nesse país. Muito obrigado pela primeira resposta, Alfredo. Acho que Luana tem alguma coisa a perguntar também a você. Luana? Com certeza. Foi falado agora muito sobre a falta de incentivo, né, nas produções culturais, sobre políticas públicas voltadas a isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da importância de liberdade de expressão nessas produções culturais. Recentemente a gente teve o caso do Lollapalooza, que é uma produção cultural imensa, que teve que recorrer à decisão do TSE que proibiria manifestações políticas nesse evento. Então, assim, principalmente no dia de hoje, qual é o perigo da censura nas produções culturais? Olha, liberdade de expressão é assunto que não se discute. Para mim, é cláusula pétrea. tá certo? De qualquer acordo, do mais informal. Eu passei na pele por momentos extremamente difíceis, inclusive no próprio CNPE, e nunca abri mão da liberdade de expressão, das pessoas se manifestarem, né, do leque de um extremo a outro, né, porque eu acho fundamental que as pessoas se manifestem. Eu recebi, neste ano, particularizando aqui para vocês, algumas observações que eu fui de encontro, que eu me choquei, eu digo, não faço isso, entendeu? Eu não posso fazer enquanto produtor, já que sou patrocinado por uma lei federal, já que sou patrocinado pelo governo do estado e já que sou patrocinado pela prefeitura. Então, eu tenho as três esferas comprometidas comigo. Eu posso, obviamente, permitir, porque não sou dono da boca de ninguém, e a liberdade de expressão, como eu disse, é cláusula pétrea, eu posso permitir, claro, que quem suba ao palco externe sua opinião e seu ponto de vista. Ponto. Agora, eu não posso ser comparado, na reunião que a gente teve dos festivais com a equipe de fomento e outras, de que nós éramos disseminadores de opiniões contrárias ao governo. Eu me bati, fui o primeiro a reagir nessa reunião, dizendo que jamais, né, da mesma maneira, né, que aconteceu aqui o episódio da exibição do filme de Olavo, que foi polêmica, eu gosto sempre de colocar esse exemplo. Eu não compartilho, nunca compartilhei das opiniões de Olavo, entendeu? Porém, o filme foi escolhido e selecionado. Eu não poderia ir de encontro a uma posição, né, da curadoria e manifestar um tipo de opinião que mereça todo tipo de crítica depois. Como também já exibi filmes do presidente Lula, do líder e ex-governador Leonel Brizola, de tantos outros que se manifestaram, do Movimento de Sem Terra. Nós tivemos a presença de 500 pessoas do Movimento Sem Terra dentro da própria sala, na época do Guararapes. Portanto, eu acho tudo isso extremamente importante. Agora, foi o que eu coloquei na reunião e digo aqui para você. Né? Eu não posso fazer, lamentavelmente, comparando com o caso de... Eu acho que foi no interior de Minas, de uma cidade, de um festival de jazz, da terra lá do ET, Varginha. De Varginha, de Minas Gerais. E aí ele se manifesta, né, enquanto produtor, no ataque e na opinião. Claro, ele tem opinião, mas naquele momento, por uma relação ética, né, por mais que você discorde, por mais que você esteja com a garganta, né, querendo explodir para dizer alguma coisa, né, enquanto organizador e produtor, a gente tem que se manter neutro. Agora, a função fora do palco, fora do evento, é outra, completamente diferente. Então, as pessoas precisam separar muito claramente isso, né, e que a questão da liberdade de expressão não possa ser jamais comprometida como tem sido agora. Esses dois últimos exemplos, você foi atualíssima com relação ao exemplo deste final de semana do Lollapalooza, que eu acabei de ver uma matéria agora na televisão, né, do tamanho do absurdo que isso representa, né, em pleno exercício de democracia que a gente está vivendo há tanto tempo, ter que suportar, né, esses insights de autoritarismo, né, principalmente num setor que já está tão comprometido e tão prejudicado, né, e que precisa falar e precisa gritar realmente, como também aconteceu no episódio do filme onde o Fábio Porchat é protagonista, de fato uma cena que é uma cena forte, mas que é uma cena forte comum a várias outras produções. E que, aliás, essa mesma cena, esse mesmo filme foi exibido em circuito comercial e foi até aplaudido por pessoas que estão apoiando o próprio governo. Quer dizer, aproveitaram um momento, né, de retomada de uma discussão, de um processo eleitoral à vista, para trazer à tona um tipo de tema que agrada uma minoria, uma parcela da população, né, para fazer com que a liberdade de expressão seja atingida de alguma maneira. Então, é outro absurdo que aconteceu. O filme está numa plataforma, assiste quem quer, então cabe a cada um, principalmente os pais, no caso, se a preocupação são as crianças e os adolescentes, os pais saberem como orientar se querem assistir ao filme, né, ou tomar a atitude de que vai assistir um pouco mais à frente. Esse tipo de liberdade é a liberdade que nos interessa, e não a liberdade, né, de impedir que as pessoas realizem impedir de que as pessoas produzam, impedir de que as pessoas pensam, possam ser colocadas em alguma forma de arte. Isso é um absurdo. Alfredo, veja, eu percebo através dos artigos que você publica quase que diariamente na Folha de Pernambuco, duas preocupações em você. Como economista, de fazer com que a linguagem da economia, ou economês, eu até já comentei... Você já disse isso, seja acessível às pessoas, e um ignorante como eu na área da economia, consigo compreender o que você quer dizer a respeito, sobretudo, de financiamento da cultura. Fico feliz, porque uma pessoa como você, que se diz leiga em economia, né? não vou repetir o adjetivo, porque é inválido. Mas se você compreende, o meu objetivo está sendo atingido, porque realmente eu sempre me preocupo ao escrever, a não ser que seja um artigo acadêmico, de não usar expressões que possam impedir, né, que outras pessoas leiam. Então, é também um pouco da acessibilidade, né, que a gente tem que estar preocupado. Mas sim, é a primeira preocupação sua, desculpe, lhe interrompi no raciocínio. Mas é não somente uma preocupação em se fazer compreender por um público, mas a segunda preocupação que eu vejo de você, sobretudo nas suas ações mais públicas e até republicanas, que é a formação de um público que possa consumir cinema de boa qualidade, que possa ter acesso, como o trabalho que você está desenvolvendo nesse momento com as escolas estaduais, que possam ter acesso a formas de cultura mais elevadas. Portanto, você parece jogar em dois tabuleiros. Um que é se fazer compreender, para que as pessoas possam compreender os meandros do financiamento, da economia, da cultura, e de outro, da formação de um público capaz de consumir, no bom sentido, né? De consumir cultura de boa qualidade. Como é que você trabalha com esses dois tabuleiros? Flávio, parabéns pela compreensão que você faz, porque é o meu esforço, realmente. Né? O primeiro até eu já expliquei, não vou repetir aqui, de ao escrever ter uma linguagem acessível. Mas o segundo ponto é o ponto que me toca realmente muito. Primeiro porque eu sou filho de educadora. Né? Então, eu sofri... Explica muita coisa, né? Eu digo sofri porque minha mãe foi uma educadora pública, de escola pública de periferia. Né? E várias vezes ela me levava para eu ver a realidade, que era diferente da minha. Não que eu fosse, até porque quem é filho de professora e de funcionário público não é uma pessoa, não é, de poder aquisitivo elevado, mas minha mãe me levava, né, para que eu sentisse aquela dificuldade, né, que os alunos dela e depois os dirigidos, porque ela chegou a ser dirigente de escola, né, ela tinha. Sobretudo num outro acesso que eu julgo importante. Minha mãe tinha uma preocupação muito grande com as bibliotecas da escola. E quando eu já era maiorzinho, Flávio, eu devia ter 12 anos, 13 anos, eu ajudava na organização da biblioteca das escolas. E ali foi quando eu tive meus primeiros contatos até com a literatura, propriamente. E essa questão da formação, ela me atinge também pela convivência familiar, né, da parte da família da minha esposa, por exemplo. O meu sogro era uma pessoa muito, muito voltada para a questão da leitura também. E um ambiente acadêmico, né, onde eu fui professor. Então, o fato de eu fazer um evento por si só, e um evento cultural mais ainda, representa um exercício de esforço muito grande. Porém, para mim, na minha concepção, e hoje compartilhada, né, por toda a família, né, esta questão da formação dentro do evento sempre foi muito importante, através das oficinas, de cursos. E eu fico muito feliz de ver, por exemplo, pessoas que passaram por oficinas nossas estarem trabalhando no setor, né? Ou como cineastas, ou até mesmo, eu uso muito esse exemplo de uma oficina que nós fizemos no Ibura, com a filha de um gari da prefeitura, de um gari da prefeitura, e uma mãe que era empregada doméstica. Essa garota fez dois cursos conosco, viajou conosco para alguns festivais, e se ela não é hoje uma animadora, ela, pelo menos na comunidade dela, é uma produtora de vídeos. Entendeu? Então, ela hoje tem uma pequena empresa que atua fazendo filmagens de casamentos, de festas e de outras realidades, e que, portanto, ocupou bem esse esse espaço. Né? Então, isso nos dá uma felicidade muito grande. Então, quando eu disse aqui a você, e eu acho que é a maneira mais interessante para eu encerrar a minha resposta, que esse exercício de hoje é, para mim, o mais importante do festival, e que causou surpresa quando um dia o Canal Brasil me entrevistou e disse: Bertini, foi quando a gente fez 15 anos que trouxe Pelé aqui e tal. Bertini, qual é a emoção maior do festival nesses 15 anos? Aí eu disse: rapaz, é poder levar cinema para as crianças que nunca foram ao cinema. E aí o Canal Brasil chegou e disse: tem isso? Eu digo: pô, vocês não leem a programação? Eu disse isso no ar. E eles tiveram depois que editar e cortaram. Eu brinquei com eles, né? Eu digo: cara, então, vocês peguem a programação e leiam. Agora, ninguém nunca dá valor, ninguém nunca dá interesse. Mas, para mim, né, a minha esposa, Sandra Bertini, se envolve tanto nesse projeto, Flávio, que ela gostou e ela vai para o palco. Ela virou apresentadora, ela brinca com as crianças, entendeu? Então, e agora que a gente está ficando mais velho, né? A gente estava brincando, disse: olha, eu acho que a gente tem que... E isso também pelo fato de que somos avós jovens, né? Temos, no exercício de avô, a gente tem pouco tempo, a mais velha tem 3 anos e temos dois netos, um neto e uma neta de 1 ano e meio. Então, eu digo: olha, a gente tem que aumentar o nosso compromisso com as crianças, porque é a geração futura, né? E a gente hoje está botando uma carga grande, chamou a imprensa, vamos ver se eles vão lá, né? Olha, venham ver, inclusive, só para você ter uma ideia da importância disso, um patrocinador nosso, eu posso citar o nome aqui, né? Tem algum problema de citar? Pronto. A Volkswagen, que eu conquistei agora como nossa patrocinadora, começou agora devagarzinho, achou muito interessante a proposta. Eu estive em São Paulo há 2 semanas atrás, numa conversa com eles. Aí o diretor de relações institucionais e sustentabilidade da Volkswagen chegou e perguntou para mim, disse: olha, isso aqui eu gostei muito. Eu disse: é também o que eu mais gosto, a mostra infantil. Aí ele perguntou: eu posso mandar uma pessoa minha para ver? Eu disse: claro. Então, o cara já me ligou dizendo que está chegando às 11 horas da manhã de hoje, então vai ter um representante da Volkswagen presente para ver de perto. Porque achou o trabalho interessante. Eu disse: olha, é interessante levar a criança que nunca foi. E é um processo que a gente exige. E ainda tem uma segunda etapa, Flávio. As crianças, a gente pede, é claro que a gente não tem como cobrar isso e acompanhar, a gente pede para que os professores peçam aos alunos que expliquem da sua maneira o que é que eles sentiram. É isso. Você ia fazer uma pergunta, eu ia terminar, levantou o dedo. Alfredo, muito obrigado pelas respostas, pela conversa com você, nesse Conversa com Flávio Braine, um programa de cultura e educação. Veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire. Nós ficamos muito agradecidos, em nome da nossa rádio, a essa entrevista que você nos concedeu. E, Luana, você tem a palavrinha final. Agradeço de novo, Alfredo. Realmente, esse é um tema muito importante de ser conversado, sobre o financiamento e a importância das produções culturais aqui no Brasil. Vamos fazer a conversa depois, ao vivo, com seus colegas. Com certeza. Eu estou à disposição, gente. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui e até a próxima Conversa com Flávio Braine. Produção e roteiro, professor Flávio Braine, junto com a equipe da Rádio Paulo Freire, eu, Luana Simões, e Everton Martins, estudante de comunicação da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição, Luana Simões. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até a próxima Conversa com Flávio Braine.